dinossauro. Sou preto. Sou preto. Aí, ladrão, isso aqui não é por acaso. Respeito é conquistado e não roubado. Otário, aqui não entra. Aqui no gueto ninguém atura sua presença. Pensa que é o bandidão com a 38 na cintura e uma 12 na mão. Vacilão, acha que é o tal. Quando os homens chegam paga maior pau. Marginal, aqui no morro não falta. Quando ele desce pro asfalto ele assalta, trazendo a polícia pro morro. Esse pilantra vai levar pipoco. Ô louco, já deu um toque na coroa dele. Mas ela é crente, até ora pela gente. Vê uma coroa triste não dá. A minha coroa um dia vai chorar. Quero sair dessa treta, eu quero mudar. Será que esse pilantra vai me jogar? Tem várias conversas de lá pra cá. Se devo atacar ou se devo esperar. Lá se foi o dia, isso vai aumentando a minha adrenalina. Louco, louco, louco, até os ossos. Por onde eu passar só vai ficar os destroços. Se eu jogar esse safado, eu viro sócio, eu viro sócio. Aí vai, aí vai, aí vai, aí vai, aí vai. Aí, irmão, 1000 cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, e eu não serei atingido. Essa é a palavra dos pais, dos filhos e dos espíritos. Saulo, Saulo. Prossigo no meu compromisso, na fé, na cor, na palavra em Cristo. Se ontem o gueto era nossa prisão, hoje é o ponto chave pra revolução. Mentes e projetos em ebulição, onde esporte, a arte se torna munição de um novo projeto de nação. De cabelo crespo, de escura feição. Tô livre da sua lavagem cerebral, que acha que é normal no país tropical. De projeto unilateral, despreza e destrói meu tesouro cultural. Maioria vivendo de linharia, minoria vivendo a regalia. Maioria trabalhando por mixaria, parte essencial pra manter a economia. Mas o jogo tá mudando, quem diria? Preto com poder, ha, que ironia! Engenheiros, médicos e dentistas, juízes, advogados e até artistas, quebrando corrente, abrindo portas, independente de sua política de cotas. E pra mostrar que o progresso é evidente, engole seco racista, Barack presidente. Novelas racistas, história reescrita, marginal rap, né? E ativistas. Todo esse bagulho contra o meu orgulho não foi suficiente pra calar nosso barulho. Bato no peito e quero meu respeito. Preto do gueto, é nóis. Também sou herdeiro por esse respeito, conquistado por anos de luta, a preço de sangue e muita labuta. Preto, Saulo, Saulo. Chegou para falar de Deus e também do seu amor. Não importa se o cara for branco ou negro, o importante é amar seu próximo como a si mesmo. Muitos são tratados como animal, mas eu estou lutando pela igualdade racial. Os manos estão nas ruas sem ter o que comer. O playboy passa de carro e finge que não vê. Uma mina grávida esperando uma criança. O pai desempregado já não tem mais esperança de viver, de ter um futuro melhor. Olhe para mim, eu não sei o que é pior. O cara no governo roubando o povo, ou moleque na favela morrendo pouco a pouco. Ah, é osso, eu tô ligado, eu também não me conformo. Muitos roubam a cidade na favela, outros são mortos. preto, Saulo. Saulo. Sou preto.